salve, coelhada! Decadentes 178 para falar do dilúvio que desceu sobre Belo Horizonte ontem e sobre os animaizinhos que se salvaram na arca de Givanildo. Alisson Fernandes, dê seu boa noite. Boa noite! Vamos falar do empatezinho maroto contra o Cruzeiro de ontem. Primeiro grande desafio do ano, disseram. É isso mesmo, Marcão? É o primeiro. Choveu muito, muitos animais foram salvos, inclusive eu, apesar da placa de catarro que eu tô aqui, mas... Sem detalhes. Jogo bem mais ou menos, bem mais ou menos. Escatologia com o Marcão mesmo, bicho. Ah, anda comigo. Esse programa é culto. Seu Thales Maciel, é a estreia oficial hoje, é isso mesmo ou não? Pô, é verdade. Boa noite, galera. É minha estreia. Que bacana. Meteu atestado semana passada. Pois é. Deu sorte ontem, que teve a chuva. Aí não deu pra ter programa no mesmo dia, porque já ia meter o segundo atestado. Meteu outro atestado. Passou pra segunda-feira. Muito bem. Tá aí. Então, seu Thales Maciel já participou aqui em outros momentos. Assume hoje como decadente titular. Seu Jair Viana tá dando aula e aqui estamos. Não tem histórico, né? Rapidinho histórica de hoje, mas tem um fato marcante essa semana que eu acho que vale a gente comentar, já que ele se tornou histórico essa semana, né? O América é o primeiro time de Minas Gerais a ter jogado em todos os estados da federação, mais o Distrito Federal. Vocês viram isso aí durante a semana com o jogo lá em Roraima? Só faltava Roraima? Só faltava Roraima. Eu não sabia desse dado, não. Quem soltou isso foi, se eu não me engano, foi Super Esportes mesmo. Foi o Tempo ou Super Esportes que soltou essa notícia. A verificação foi feita pelo Carlos Paiva. Então, assim, tá, tem fonte. E aí parece que foi isso. Parece que ele verificou também se Atlético e Cruzeiro já teriam completado jogos em todas as unidades da federação, excluindo Minas Gerais, é claro, né? Nós julgamos aqui. E o América foi o primeirão. Faltava só Roraima, batemos lá. Então é isso, tá aí, fato histórico da semana, aquela conquista de um 0x0 também, safadinho no meio da semana, mas vamos combinar que é justificável, né? Diga, Wallace. O Atlético uma vez fez uma excursão pela Europa e jogou em alguns países onde fazia muito frio e se declarou campeão do gelo. Podemos nos autodeclarar agora, então, campeão brasileiro? É o campeão da Jabuticaba, talvez. Pois é. É um grande título. Olha aí. Não sei se jabuticaba tem no país inteiro. O que tem no país inteiro? Não vai ter jabuticaba lá no sul. Não é possível. Ou tem. Não sei. Eu não entendo nada de jabuticaba. A jabuticaba do sul chama uva, não? É isso mesmo. Exatamente. Por isso que nós investimos tão alto na contratação do Thales. Não foi de graça. É isso aí. Apesar dos vários atestados, mas vai valer a pena. Ai, ai, muito bem. Falar rapidinho só do jogo de Rondônia, porque teve gente conectando e tal. Foi, gente, as panelas de areia que tinha no campo, o banco de reserva de cadeira da escola, a bandeirinha de escanteio da Tigre. O vestiário. O vestiário, o time não foi. Vestiário, né? Cara. Vestiário. A cabine de imprensa, bicho, da Itatiaia. A cabine de imprensa, a mesa. Eu só achei, ó, desculpa. Essa crítica precisa ser feita à Itatiaia, assim, porque, assim, por mais que, olha, muito legal, a Itatiaia tá lá acompanhando, fez o esforço de estar lá cobrindo. Agora, deixar dois meninos da escola do lado sem aula porque roubaram a carteira deles, aí eu não acho certo, não. Aí eu acho errado. Primeiro, a educação das crianças. É, roubar duas carteiras, colar lá. E fizeram a transição. Mas não teve aula, não. Só foi o evento da cidade, mano. Jogo do América. Só. Boa Vista, feriado em Boa Vista. Feriado em Boa Vista. Coelhão, que aliás, diga. Não, foi um evento na cidade, portão fechado. É coisa que só acontece com a América, bicho. Puta que pariu. É verdade. Eu tinha esquecido esse detalhe. Caralho. Olha, só portão fechado. Mas isso que o Thales falou aí, cabe uma crítica mesmo. A Copa do Brasil, uma das principais funções dela é levar os clubes maiores para cantos onde o futebol não é muito difundido e tal, até para conseguir público, para difundir um pouco mais o futebol, para ser uma atração na cidade. O América até o ano passado estava na Série A, então a gente, sendo realista, o América é um atrativo, sim, para jogar em Roraima. Sim. Aí quando vai, uma confusão, o América praticamente saiu daqui sem saber em qual estádio ia jogar, como é que ia ser, se ia ter público, se não ia. Então, assim, das duas, uma. Ou tinha que achar uma forma de ter público, ou já que não era para ter público, que se jogasse em um estádio minimamente melhor, que tivesse pelo menos um gramado em condição de ter uma partida de futebol. Das duas, uma. O que não dava é para ter um jogo sem torcida e num campo tão ruim, sendo que na região ali deve ter algum campo melhor. O Thales até brincou de fazer o jogo aqui em Brasília e tal, né? Mas isso certamente acarretaria em custo. Custo que talvez o São Raimundo não pudesse pagar e que a CBF arrombada não ia pagar de jeito nenhum, porque aquilo ali não tira a mão do bolso de jeito nenhum, né? Então, assim, eu entendo a crítica, mas é uma pena mesmo que isso tenha acontecido, mas até entendo ter sido feito lá. Mas vocês que entendem mais aí dessa parte burocrática, a CBF custeia a ida do América até lá ou não? Ou isso é custeado pelo próprio América? Ah, eu acho que a CBF, não sei. Campeonato Brasileiro, eu sei que eles custeiam. Séries A e B, eles custeiam as passagens. Acho que C e D também. Acho que o incentivo que tem é esse, das passagens. Tem um número limitado de passagens que acho que a CBF banca. A D deve ser de ônibus, né? É porque a D os jogos são mais regionalizados, né? É. Provavelmente o ônibus, sim. Uh-huh. Copa do Brasil, eu não sei. Realmente eu não sei. Porque se for custeado aqui até lá, é só rachar a parada, né? Para no meio do caminho, né? Para em Brasília e custeia de lá pra cá. Eu não ia achar ruim jogo em Brasília também, não. Eu aceitava. Mas não teve. É. Então, paciência. Muito bem, então vamos falar de América e Cruzeiro. Ah, não, ainda só para terminar lá em Boa Vista, a América foi visitar ali um projeto social lá dos refugiados venezuelanos, né? Muito bola dentro do América. E tem um elogio que eu estou devendo aqui ao marketing do América há bastante tempo. Desde o começo do ano eu percebi, eu esqueço de comentar aqui, que é o tal do Coelhão na Estrada, que todo jogo que o América vai fazer fora, ele fez isso nos jogos do Campeonato Mineiro, fez agora na Copa do Brasil também, e tenho certeza que vai continuar durante o Brasileiro. Mas o América solta uma notinha no site, falando do destino onde o América vai jogar, dando um pouco do histórico da cidade, contando um pouco dos passeios turísticos disponíveis na cidade, falando do confronto em si também. Tá uma série muito bacana que o América tem feito no site dele, tá de parabéns. Gostei bastante. Bom, América Cruzeiro, Alisson, quase não tem jogo, meia hora e dois minutos a mais de espera para a chuva passar, para desalagar. É uma atitude mais do que correta, né? No começo da transmissão, no momento em que deveria iniciar a partida, o Jaime Júnior e o Henrique o quê mesmo? Fernandes. É, mistura de nós dois. O Henrique Fernandes. Nossa, comentando lá, o Jaime. Por isso o Henrique... é tão ruim. É. Que cruzamento que deu errado. É porque ele pegou o pior de cada um. Se ele tivesse pegado o melhor dos dois, aí o cara ia ser sensacional. Mas pegou o pior. Não tem cabelo, ele tem, né? Tem. Essa parte tem. Mas enfim, o Henrique Fernandes falou: não, porque eu acho que dava pra ter jogo sim. O Jaime Júnior falou: você vai me desculpar, mas não dava, não. Isso assim. Tinha algumas poças, principalmente ali aquela no bico da área do gol fechado. Não tinha aquelas panelas de 20 metros de água, não. Mas já estava claro que não dava para ter jogo. E o outro lá querendo que tivesse jogo no dia. Devia estar atrasado, ter uma festinha depois do jogo, depois da transição, preocupado com a hora de ir embora. Tava lá, não, porque eu acho que tem que ser jogo, tem que ter jogo sim e tal. Foi ele falar, o árbitro decidiu por esperar mesmo. E aí a chuva pegou de vez e o campo alagou mais ainda. Mas, felizmente, o sistema de drenagem e dependência, mostrando que serve para alguma coisa, permitiu a partida. Não tem resumo, não preparei absolutamente nada, até maravilha. Porque o jogo foi meio morno. Mas vamos lá de improviso. Teve esse embrolho todo aí da chuva, e aí a partida recomeçou com o campo ainda encharcado, ainda tinha algumas poças ali, e o América levou um pouco de azar ali, porque o lado que o América começou atacando, ele estava mais encharcado, ele ainda tinha poça, a bola estava agarrando mais, e principalmente no lado do Berola, que foi onde o América teve um volume de jogo muito maior. Eu até comentava isso na arquibancada, que tinha que ter vindo uma ordem do banco de reservas para tentar atacar um pouco mais pela ponta esquerda, porque lá estava mais seco, no lado do Berola estava mais molhado. Mas o América tentou bastante com o Berola. Berola foi atrevido ali no início. Berola partiu para cima, tentou na base do drible, estava difícil carregar, mas... O Alisson? Foi só para mim que cortou? Não, cortou mim também. Então tá, você estava no Berola, o Berola estava atrevido, tentou e... Continua. Agora estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Sim, sim, o Berola estava ali fazendo as rabiscadas dele, tinha hora que abaixava a cabeça, dava certo, tem hora que não dava, mas estava sendo uma boa válvula de escape ali para o América, mesmo jogando na parte mais molhada do campo. E já o lado do ataque do Cruzeiro deu bem mais sorte nisso. porque desde os primeiros minutos o campo já estava bem mais seco por ali. E o Cruzeiro, que é também um time de toque de bola, um time técnico, conseguiu desempenhar, conseguiu desenvolver mais suas jogadas. Mas mesmo assim, algo que eu me preocupava demais antes da partida, que era como a defesa do América ia se portar, o América começou bem. Cruzeiro tendo ali um pouco mais de volume, Cruzeiro tentando mais, o América indo mais na base do contra-ataque, mas não levamos perigo praticamente em hora nenhuma. E assim foi o primeiro tempo todo. Primeiro tempo bem na base da raça, os dois times tendo pouca técnica, os dois times apresentando pouco futebol, mas apresentando uma boa dose de vontade. Era o que o campo também permitia. Na virada para o segundo tempo, o Divanildo tira o Berola, muito provavelmente por condição física, porque ele estava bem na partida, e bota o Felipe Azevedo. Felipe Azevedo que não entrega a individualidade do Berola, não entrega os dribles do Berola, mas entrega uma função tática muito mais bem definida. É um jogador muito mais coletivo que o Berola. É um jogador que consegue voltar para dar um combate melhor do que o Berola, é mais inteligente com a bola no pé na criação de jogadas, e o América volta com ele, aí sim o América atacando para o lado mais seco, mas como a chuva já tinha dado uma diminuída boa, no outro lado do campo, no ataque do Cruzeiro no segundo tempo, também a bola já estava rolando. Realmente a drenagem da Independência muito boa, e no segundo tempo acho que não dá para ninguém dar desculpa pelo futebol fraco nos 90 minutos, né? A bola rolou legal no segundo tempo, dava para ter tido um jogo de mais alto nível. O América deu uma melhorada, achei que no segundo tempo, se o Cruzeiro foi levemente superior no primeiro tempo, no segundo as coisas se equilibraram bem, com o América até conseguindo ter algumas chances. Teve um chute de fora da área do Felipe Azevedo, que o Fábio teve que buscar. O Cruzeiro teve algumas jogadas, Fernando Leal bem também, muito bem debaixo da trave, falhou em algumas reposições de bola, mas muito bem debaixo da trave, e aí o jogo se desenrolou dessa forma. Para quem esperava uma boa partida das duas equipes, afinal eram os dois até então, né, que estavam brigando ali pela primeira colocação, o Atlético tinha temporariamente pegado essa primeira colocação, mas América e Cruzeiro estavam bem desde o início do campeonato, dava para esperar mais, dava para ter tido um futebol de mais qualidade, mas foi um jogo muito mais pegado do que técnico. E no final das contas eu fiquei satisfeito com o que o América fez. Muito bem, também. Até pelo desgaste da semana e pelo estado do gramado, o que o América fez para mim ali foi sensacional. Sim. Gramado pesado, exige mais fisicamente. O Berola sim saiu por questão física. No final do primeiro tempo, tem uma hora que a câmera mostra ele, antes do juiz apitar o final, ele estava sentado ali no meio de campo, meio que puxando a ponta dos pés ali, talvez com uma câimbrazinha, alguma coisa assim. Era o lado do gramado que estava mais encharcado, então assim, a bola fica mais pesada, a chuteira fica mais pesada, né? Ele ficou mais jogando polo aquático do que futebol ali. Ele e o Matheusinho daquele lado. No polo aquático, também não se pode tocar a bola? Parece que pode. Puta que pariu, esse Berola mata a gente de raiva. Ele faz a jogada certinha. Aí tá o cara passando livrezinho. Aí ele vai dar um outro cortinho e perde a bola. Já teve umas 4 vezes. Ele é bem fominha. Ele é bastante fominha, assim. Ele podia passar um pouquinho mais. Mas pra mim foi melhor em campo ontem também. Isso aí já tô adiantando com o meu bala da noite. Eu discordo do Alisson. Eu não achei que o Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo, não. Achei também que foi equilibrado também. Você também discorda? Também achei. Pra ser muito sincero, achei o América com mais iniciativa de jogo do que o Cruzeiro. Também, no primeiro tempo achei. O segundo tempo é que eu achei que talvez o Cruzeiro tenha sido melhor do que o América. Até mais pro final do jogo ali, quando o Juvenil demorou para mexer, o Cruzeiro ainda tinha colocado um gás novo ali. Mas no primeiro tempo eu não achei que o Cruzeiro foi melhor, não. Marcão, tá vivo? Não, tô vivo. Eu tô prestando atenção aqui, porque eu fui para esse jogo mais para beber, óbvio. Isso é óbvio, né? Primeiro eu vou para beber, depois o jogo é um detalhe. Mas é para ver como que a defesa do América ia se comportar diante de um ataque do Cruzeiro, que a gente sabe que tem qualidade. Uhum. Meio de campo para frente do Cruzeiro é um time muito bem estruturado, bem montado, e tecnicamente falando é um time muito bom. E, então eu fui para ver como que a defesa do América ia reagir diante de um ataque tão poderoso como é do Cruzeiro. E eu gostei do que eu vi, assim, a dupla de zaga que a gente sempre questiona, do peso do Jussane e do Paulão, são um cara que normalmente ele faz a falta, ele chega no corpo do jogador e E a bola é o que. Não chega na bola, né? Mas eu achei que a zaga do América jogou muito bem. Isso eu gostei. O que me preocupa, e aí isso parece que vai ser recorrente em relação ao ano passado, são as laterais, cara. Assim, eu tô pegando o pé todo o jogo do lateral direito nosso Leandro Silva, mas realmente fraco. E o João Paulo, cara, não existe, né? Nós não temos lateral esquerdo. Inclusive no segundo tempo, que foi uma das poucas jogadas que o Fernando Leal conseguiu repor a bola nos pés do João Paulo, ele estava para ir para o ataque, foi na hora de chutar, demorou tanto para chutar, a zaga do Cruzeiro bloqueou a bola. Então, assim, o lado esquerdo do América em termos de lateral, esse cara tem que tomar o terceiro cartão amarelo rápido para entrar o rapaz que foi contratado, acho que é Sávio, né, que veio da Ferroviária, para ver como é que esse cara joga. Porque, assim, em termos de zaga, eu fiquei mais tranquilo, a gente segura a onda, a dupla de volantes inquestionável, tanto que o Zé Ricardo tá jogando assim, regularidade assim, muito bem, né? Juninho tranquilo. O que ontem eu senti falta, foi que a gente conversou pelo nosso grupo, é que o Mateuzinho sentiu o peso do gramado, né? Porque ele é um jogador leve, eu achei que ele jogou muito mal, e o Toscano pior ainda, porque o Toscano tem um vigor físico maior, e o Toscano nem chutar a bola pro gol, ele chutava. Então, assim, eu fiquei pensando, pô, a defesa me tranquilizou pro restante da temporada. Agora, se esses dois meias não jogarem bem, eu fico pensando assim, quem que a gente tem no banco para substituir? Quem que pode ser um jogador nesse perfil para a Série B? Porque o Campeonato Mineiro, para mim, é laboratório. E o Givanildo ainda demora para trocar os caras, então você fica naquela. Fica uma análise assim. Tem o França, o França entra de vez em quando, mas entra aos 38, aos 39 do segundo tempo. Eu acho que é a hora de colocar esses caras para ver se precisa contratar ou não, entendeu? Assim, lateral é uma carência e meia, eu acho que a diretoria do América tem que ficar atenta com a questão dos meias, entendeu? Marcão, eu sendo sincero com você, eu não vejo nenhum meia numa América, eu não vejo o Toscano como meia, eu não vejo o Toscano aquele cara que pega a bola e arma uma jogada. O Mateuzinho também não. Eu não consegui achar no elenco do América ainda um cara para repor o Rui de 2017, por exemplo, entendeu? Aquela cabeça pensante, eu não vi ainda. Eu consegui ver gente elogiando ontem Leandro Silva, viu? Eu só queria dizer isso, deixar isso registrado aqui. Mas tem gente que tá feliz e satisfeito. Registrar também o comentário de Jairo Viana. Nossos laterais são soldados de guerra. Vão, mas não sabem se voltam. Muito bom. Ai, ai. Não, e o pior é que quando eles vão também, eles não arrumam nada lá na frente, e quando voltam também, tá, é o que o Marcão falou bem. O João Paulo, ele tá sendo um jogador nulo, nulo, completamente nulo na América. Porque ele não consegue, e talvez muito do Toscano não tá jogando bem. Eu acho que o Toscano na ponta esquerda ali, não sei se ele vai chegar a render o que a gente espera dele, mas também tendo um João Paulo que não consegue trocar um passe, fazer uma tabela, chegar na frente para contribuir um pouquinho, fica muito complicado. Estou equivocado ou o Toscano jogava mais na direita do que na esquerda em 2015? O Toscano, a gente já tentou debater isso aqui, minha memória é terrível, mas ele jogava caindo um pouco mais para a esquerda, mas ele jogava naquele esquema ainda de dois atacantes, né? Não tinha muito essa onda de um em cada ponta e um centralizado. Então ele jogava bem mais próximo do gol e ele tinha essa liberdade de encostar no centroavante, no homem de referência. E mais pro final da Série B, ficou durante um tempo ele e Richarlison sendo os dois de frente. O Toscano é muito inteligente, fazendo dupla com o Richarlison, voando, a coisa andou. Ele já fez um esse ano? O Toscano já fez gol. Já, né? Já. Já. Agora, a questão, Thales, até entendo o que você está dizendo. Então a situação é mais preocupante ainda. Porque se você não vê o Toscano como meia e o Mateuzinho também, não, nós não temos meias. É pior ainda. Esse ano, na verdade, desde o ano passado, eu vejo um buraco muito grande ali no meio do América. E esse ano continua o buraco entre os volantes e o ataque. Isso é muito claro. A distância é grande, né? Até por isso você vê a dificuldade na hora da saída de bola. A gente condena muito os nossos goleiros, mas assim, fica um buraco ali muito grande. Você tem quatro caras lá na frente, isolados, e o resto tudo atrás. Fica um buraco. E eu não vejo no elenco do América hoje essa figura, né? É o que você falou, a gente tinha o Rui quando ele aguentou jogar, e a gente teve o Serginho em um momento da temporada. E depois a gente perdeu os dois. O Serginho foi vendido e o Rui machucou. E realmente é uma deficiência do América, que tem que ser sanada. Não vou falar no Campeonato Mineiro, mas para a Série B a gente já tem que ter um cara em vista para contratar, nem que seja só um. E eu não vejo isso. Cara, esse negócio do lateral esquerdo é impressionante, porque a gente, aquela questão dos 5, 6 jogos, 7 jogos para a gente analisar, para mim já está muito bem definido. Sim, nós não temos laterais, os dois laterais são fracos. Os zagueiros para a série B bacana, os volantes estão muito bem, meia a gente não tem. O Neto Berola é jogador de um tempo só, e o Viçosa é o grosso. Então, assim, e até achei que o Viçosa primeiro foi horroroso, mas o segundo até ele, eu achei ele até melhorzinho, entendeu? Mas o cara é grosso, então assim, esse parâmetro a gente não vai mudar para a Série B. Marcão, mas para o jogo de ontem, por exemplo, o Viçosa, ele é centroavante, ele é um cara que tem jogado dentro da área, e ele não recebia bola dentro da área. Não, não, e estava disputando bola com o Dedé, né, cara? O Dedé é mas complicado. Fora da área, não é sim, dele. Sim, não é sim. Mais complicado. Não é dele, o negócio do cara é lá dentro da área, então a gente fica julgando o cara dessa... meio complexo, eu acho que qualquer centroavante ser colocado ali não vai dar certo. Centroavante mesmo, camisa nova, que ele fica dentro da área. Eu entendo o que você tá dizendo, eu entendo o que você tá querendo dizer. A bola tinha que chegar nele, na pequena área, porque ele é o cara, é o fazedor de gol. Que ele é grosso. E ele é um cara brigador, pelo menos isso, ele é brigador. Mas é aquilo que a gente tá discutindo aqui, que eu falei dos meias, a bola não tava chegando nele, ele tinha que sair da área. E outra coisa que eu senti falta, por isso a minha crítica em relação ao Toscano, que ele não chutava pro gol. Ele teve dois momentos no segundo tempo, que ao invés dele chutar pro gol, que dava para ele chutar gol, a gente sabe que ele chuta bem, ou ele dava um segundo drible, ou ele tocava para quem tava passando lado direito. O pessoal já tava pé da vida com ele. Chuta, meu filho. Porque a gente sabe que ele tem potencial. Agora, então assim, não, pode falar. Ontem o que... Eu fui na mesma expectativa do Marcão. Tava muito curioso para ver como é que a nossa defesa ia funcionar contra o ataque do Cruzeiro. Acaba que o Cruzeiro foi sem Thiago Neves e sem Fred, né, o que dá ali uma piorada, né, mas mesmo assim enfrentamos um time forte demais, e eu fiquei muito satisfeito principalmente com o Jussane. Dei uma tostada na língua boa, porque eu falei aqui que o Jussane era uma bomba relógio, e na partida mais difícil, para mim, foi a partida em que ele jogou melhor no América até agora. A partida de ontem, ele praticamente não errou nada, Jussane, com muita tranquilidade, conseguiu se posicionar muito bem, porque velocidade ele ainda não consegue ter, mas não perdeu nenhuma jogada relevante, foi muito bem. E já do meio para frente, eu estava curioso, mas aí mais numa perspectiva otimista. Eu estava curioso com o que o América poderia fazer de bom para cima da defesa do Cruzeiro. E talvez a única peça que funcionou no sistema ofensivo tenha sido, funcionou de verdade mesmo, tenha sido o Berola nos seus 45 minutos. Ele conseguiu fazer ali algumas jogadas. Porque de resto, se eu fiquei feliz e entusiasmado com a defesa, principalmente com a dupla de zaga, porque os laterais não renderam bem, eu fiquei um pouco desapontado, sim, com o sistema ofensivo. Acho que o que o América estava apresentando nas outras partidas, é claro que o nível de dificuldade é muito maior e por isso é um teste, mas se o América tivesse conseguido fazer algo parecido, conseguido trabalhar a bola melhor como estava fazendo antes, envolver os adversários, dava para ter feito algo mais produtivo contra o Cruzeiro. Agora posso fazer uma pergunta? Sim. O que vocês preferem? Começar com o Berola ou entrar com ele no segundo tempo? Interrogação. Eu, partindo da premissa que ele realmente parece que não consegue 90 minutos, Felipe Azevedo. Eu, inclusive, um contra um, eu ainda fico com o Felipe Azevedo, mesmo se o Berola conseguisse os 90 minutos. Entendi. E você, Thales? Então, eu ontem, eu tiraria o Berola e colocaria o França. Eu acho que o Berola é jogador do primeiro tempo. Acho. Não tenho essa certeza ainda, não. E você, Henrique? Acho que no primeiro tempo, eu prefiro colocar um jogador, se a gente está esperando que ele vá fazer alguma coisa, eu acho que ele tem mostrado que tem potencial e de poder ser decisivo, ainda que ele jogue só 45, eu prefiro que ele entre para resolver isso no primeiro tempo. Depois eu tenho outro cara, que é o Felipe Azevedo, que eu também gosto, que vai estar lá, vai continuar mandando uma pressão e tal, mas eu vejo o Berola mais agudo do que o Azevedo. Pelo menos nesses últimos jogos eu estou sentindo ele mais agudo. A atuação dele ontem foi muito boa. Se não fosse aquela área mais molhada ali, eu não tenho dúvida de que ele tinha conseguido coisa melhor. Tem uma jogada que ele perde porque a bola parou no meio do bico da área ali. Foi. Então, mas para dar uma pimentada nessa pergunta aí, não seria pelo fato dele conseguir jogar melhor os 45, apenas 45 minutos e pela característica do futebol dele, que é mais de velocidade, arrancada, botar para cima, tentar drible, pensando nessa questão da característica do jogo dele, não seria melhor o segundo tempo, que é quando as defesas já estão mais cansadas, que é quando já é mais fácil perceber a forma como o outro time está jogando? Pois é, essa matemática eu não consigo fazer. Porque assim, se você me desse garantia de que esse desgaste maior da defesa ia facilitar a vida desse, seria resultado em gol, é, aí tudo bem, eu concordava com você. Agora a gente não tem garantia nenhuma, que ele entre no primeiro ou no segundo tempo, não existe a garantia do gol. Eu prefiro botar ele no início e que ele desgaste mais essa defesa adversária, inclusive, para o restante do jogo. Que ele arrume esse salseiro antes. E que quem sabe ele consiga esse gol já antes, já resolva a partida ali antes, do que ficar esperando. Bom, vamos lá, o cara para quem eu tenho esperança de gol, eu vou botar ele no segundo tempo, que aí ele vai matar no segundo tempo só o jogo. Quantos minutos você deu aí para o time da casa sair na frente, para essa pressão daquele lado não ser tão grande? Eu prefiro entrar com ele de uma vez. Ontem, especificamente, eu achava que ele deveria entrar no segundo tempo, porque como o campo estava bem pesado, no primeiro tempo e segundo tempo a drenagem foi melhor, e ele é um cara que a gente sabe que tem um desgaste físico rápido, né? Ele aguenta 40 minutos, nem chega nem a 45 minutos. Eu acho que poderia entrar no segundo tempo, que o Felipe Azevedo tem um perfil lipídico, vamos dizer assim. Ele é mais forte que, e aguenta mais o tranco que o Berola. Então, especificamente ontem, eu achava que o Felipe Azevedo poderia começar jogando e o Neto Berola, se porventura fosse necessário, ele entrasse no segundo tempo. Mas isso aí também é suposição, pode ser que também não ia adiantar nada. É aquela coisa, não existe uma matemática exata nesse caso podia, específico. Né? Podia voltar, entendeu? A chover forte e o jogo ser interrompido. É justamente, então não tem como. Enfim. O Alisson, você ia tá falar? Não, o Adolfo mandou aqui que tem um microfone pipocando, eu acho que é o do Marcão, né? Será que é o meu, cara? Será que é o meu? Pois é, não sei, tem alguém estourando pipoca aí. Eu acho que é do Henrique, porque o meu tá até desligado aqui. O Marcão tem colocado dele no mudo. Então é do Henrique mesmo. Então tá. Porque eu não tô ouvindo também, a gente não tem retorno. Vão ler comentário então, aproveitando? Bora. Bernardo Moreira, como defensor do Paulão, tenho que destacar mais um bom jogo do Caveirão. Jussani jogou muito bem também. Arthur Sanazarro, se é sabido que o Berola não tem condição física para jogar 90 minutos, não pode ser titular. Subiu ano passado com o CSA, jogando bem, mas na reserva. A gente tava comentando isso agora, né? Sim. Thales Maciel, quem que é esse rapaz, hein? Boa noite. A integração do senhor Thales ao quadro efetivo do Decadentes foi uma das melhores ações desse programa. Aproveito para perguntar ao Thales se ele vai usar o Decadentes como um trampolim para uma possível ida para o Fox ou o Esporte Interativo. Ô Thales, antes de você responder, eu vou dizer aqui para o nosso amigo Thales que o Esporte Interativo praticamente não existe mais, né? Estava à beira de morrer. E a Fox, vamos combinar que não é um canal sério, mas você pretende usar o Decadentes como trampolim? Primeiro agradecer aos fãs esse apoio. O cara já virou estrela, putz, grilo. Egocentrismo chegou ao Decadentes. E assim, no momento não. No momento eu pretendo investir mais aqui. E... Cumprir o contrato? Cumprir o contrato. Quem sabe o futuro, né? Não só sei você futuro. Tem. Ô, Thales, você tem experiência, tá? São 3 meses só. Queria te dizer. Só lembrar, essas, né? Essas conversas aí você tá deixando com o seu empresário, né, Thales? Estou deixando meu empresário. Na verdade, Marcão, essa questão de 3 meses aí é tudo muito relativo. Tanto como no futebol, já... são 2 de 45, né? O tanto de atestado que eu já dei, bicho, eu já dei uns 6 meses. Porra. Daqui a pouco você supera o Lima de tanto atestado. Adolfo tá aqui. Givanildo quer é ganhar o Mineiro, laboratório nada. Aí o mestre Giva quer ser Deca. Futebol e arte. Oi, qual é? Toscana é ruim, salve. Tá, beleza, abraço. Que isso? Vinícius Velo, João Paulo parece estar com uma preguiça danada. Jairo Viana. Eu concordo com ele. Partiu repatriar Renan Oliveira. O que, que o Jairo tá? Que meu tomou, Jair? Deus. Camisa 10. É o camisa 10, meia. É que a gente falou sobre camisa 10. Tá. O Renan... E aí é o Renan Oliveira que ele quer. O Renan tá no Botafogo de Beirão Preto, que tá nada bem lá não, viu? Não sei nem se ele tá sendo titular não, mas o Botafogo tá mal. Sabe um cara, sabe uma viagem que passou na minha cabeça, que ele não é meia de origem, mas que tem jogado de meia no Campeonato Mineiro e é um cara macaco velho, é esse Juan, cara, que jogou no Flamengo, que era lateral esquerdo. Tá na Tombense. Ele tá jogando de meia esquerda na Tombense e tem feito gol. Então, assim, é um cara que eu acho que tem 35, 36 anos. Uhum. Eu acho que uma Série B aí não é um nome ruim, não, cara. Contra o Curitiba, ele jogou muito bem, né? Acho que eu nos não três vi o jogo. Acho que nos, eu também não vi, não. Não, ele tem jogado bem. Mas eu não vi o jogo, olha que legal. O América e Tombense Ele jogou, se não me engano, o primeiro tempo todo, e o segundo tempo ele jogou uns 10, 15 minutos. As jogadas principais de ataque da Tombense era justamente ele armando a jogada e tocando para os atacantes na esquerda. E ele fez o um gol contra o Atlético, fez um gol ontem, se não me engano, contra o Vila. Ele tá jogando bem, cara. É um nome a ser pensado. Não sei quanto que é o empréstimo dele. Enfim, é jogador... Você tá na Tombense, não é caro, não. Mas o Bernardo Moreira tá dizendo aqui que ele foi muito mal jogando a Série B pelo CSA ano passado. O muito mal levou o CSA à primeira divisão, né? Então. Mas eu acho que ele nem foi titular lá. Nem foi titular? Não, mas que fim de carreira, hein, cara? Porra, tadinho do cara. Vamos procurar os números dele aqui. Mas peraí. O Berola também não foi titular. A gente tá que elogia ele aqui, né? Mas porra, eu acho que isso depende bastante. Analisar sempre foi, não ser titular sempre foi a característica do Berola. Sim, mas eu não é dizendo que o Juan não jogaria bem aqui no América. Não sei, jogador encaixa num clube, não encaixa em outro. O futebol é assim. O próprio Toscano, se pegar na carreira inteira do Toscano, o único lugar que ele jogou bola foi aqui na primeira passagem dele. Aí ele Verdade. Jogou bola demais. E depois nunca mais jogou em lugar nenhum. E antes também nunca tinha jogado em lugar nenhum. Então é muito complicado analisar assim. Mas o Juan, eu acho que a gente tem que começar a preocupar com a questão de uma média de idade alta. A gente já Ele tem... tá com 37, viu? Sim, a gente já tem muito jogador acima de 30. Contratar um meia de 37 para tentar encaixar nesse time cheio de jogador acima de 30 pode ser complicado. Acho que ele traria uma boa técnica ali. Ele é um jogador que sabe passar muito bem, a experiência fez bem para ele, conhece o caminho do gol, mas tenho medo disso ficar lento além da conta e do América de um excesso de jogador acima de 30 ali complicar na parte física. Ele atuou em 18 jogos pelo CSA ano passado. Nos jogos que ele atuou foram 8 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 20 gols pró, 14 contra. Ele jogou 1.033 minutos, façam as contas aí. 12 jogos como titular, 6 como reserva. É isso. Esses são os números do Juan ano passado. Não sei não se é o cara para resolver a camisa 10. Se for muito baratinho, eu não acho ruim também não. Né? Que é um cara que tem experiência, tem rodagem. Eu acho que para compor o elenco e talvez brigar por essa vaga de titular, se tiver a fim de jogar bola, sendo baratinho, não acho ruim também não, porque é um cara que já mostrou qualidade alguma vez na vida, né? O que eu tô falando. É o jogador, assim, que eu tô acompanhando mais de perto, vamos dizer, esse Campeonato Mineiro. Até entendo a questão de idade, mas diante do quadro, do cenário, que a gente não vê nenhum meia, primeiro que nós não temos meias, isso. E é um cara que a gente conhece. É o que você está falando, não quer dizer que ele vai jogar a Série B toda, o campeonato todo. Mas é bom ter um cara desse, com esse perfil, que a gente sabe que joga bola, é técnico, tem feito gol no elenco, do que não ter ninguém. Entendeu? Essa é a sugestão que eu dei foi justamente em relação a isso. Do que trazer uns fumos, como a gente tem no passado recente, trazer um colombiano, que o cara veio aqui, jogou duas partidas, não jogava nada, a gente já tem experiência de trazer boliviano. Então, ó, que coisa linda! Coisa linda! Craque! Saudades, Loboa! Então, não sei o que, como é que chamava aqui, não sei o que, Maradona, sei lá, não sei o que, Macarrão, sei lá, uns caras com a América inventam de trazer. É tão ruim que a gente nem lembra o nome dos caras. Então, é o Gerson assim, Macarrão. É o Gerson Macarrão. Vias, esse comentário eu tenho que fazer, não tem nada a ver, mas eu tenho que fazer. Teve nessa convenção da empresa que eu fui, tinha um torcedor da Ponte Preta, ele veio perguntar do Magrão. Eu falei, meu amigo, eu não vou fazer nenhum comentário sobre o Magrão. Depois ele conhece. São os links dos programas decadentes aqui, você sabe do Magrão. Ah, meu Deus. Tudo bem, deixa eu ver quem mais tem de comentário aqui. Bernardo Moreira, Toscano é meia, voltou muito para buscar a bola, mas tá foda achar alguém para tabelar quando o jogo é pegado. Arthur Sarazar, incrível como Toscano erra quase tudo, só tomada de decisão errada. Físico não é o problema mais, qualidade técnica sabemos que ele tem, não consigo entender qual é o problema. Adriano Lacorte, Thales, foi uma contratação de peso? Interrogação. Bernardo Moreira, Juan foi muito mal na TV. Ah, o Bernardo falando aqui, que eu já li, né? Zé Alves Aguiar, boa noite, pessoal. Para mim, esse jogo não serviu de base para avaliar o time por causa do campo. O teste vai ser contra as galinhas, se não chover. Eu discordo. Eu discordo. Também. Eu acho que não foram as condições ideais de uma partida de futebol, e principalmente no primeiro tempo. Não foram as condições ideais, mas não acho que dá, para mim não é de se descartar não, foi um teste sim, contra uma equipe muito forte, estamos falando aí de uma das cinco equipes, principais equipes do futebol brasileiro, não vamos encontrar na Série B nada parecido com o nível de dificuldade de enfrentar um Cruzeiro, mesmo jogando dentro de Independência, e da mesma forma o Atlético. Então, para mim foi um teste sim, tanto que eu fiquei satisfeito com a nossa defesa. É claro que isso não é uma carta branca de não precisa de reforço, tem que continuar avaliando, mas foi um bom teste sim, e o campo não estava em péssimas condições. No segundo tempo é como se não tivesse chuva. Não, dos 20 minutos do primeiro tempo em diante, estava normal, gente. Sim. Chuva, e outra coisa, jogo com chuva. Eu vi muita gente falando que a partida foi muito ruim, o Cruzeiro não jogou bem, então não serve de teste. Discordo também. O América não deixou jogar, ué. Exatamente. Muito do mérito do Cruzeiro não ter jogado bem é que o América soube neutralizar, e a gente conhece Givanildo bem o suficiente para saber que ele faz isso em clássicos. Ontem eu fiquei... teve uma determinada hora no Independência que eu fiquei pensando assim, se fosse o Anderson, muito provavelmente a gente tinha tido umas 3-4 jogadas boas, nossa, América, de condição de chegar lá na área, de enfrentar um pouco mais, mas teria saído do jogo com um placar de 3-0 contra. Então, com o Givanildo é aquele, ele consegue fazer um jogo contra Cruzeiro e Atlético ficar tão feio, que nivela as coisas e a gente consegue bons resultados. Só, bom jogo. Que mais? Então, só diga. Vocês estão falando muito do Paulão aí, eu acho que assim, na hora que foi mano a mano, Paulão e Raniel, o Paulão não ganhou nenhuma. Não achei o Paulão isso tudo aí, não. Teve uma bola titular. Teve uma bola que foi chutada pro alto, não lembro se pelo goleiro do Cruzeiro, por alguém, que foi... Era dele a bola. Bicho, a bola quicou, assim. Dele. É a bola do zagueiro, a bola quicou, ele nem subiu depois que a bola quicou e subiu, né? O Paulão nem foi pra disputa. Se não me engano, foi o próprio Raniel que dominou e partiu pra cima já. E o Paulão aí tentou recuperar. Ele tentou recuperar de uma bola que era dele. Então, não sei. Eu queria testar o menino que veio, o Pedrão. Mas ele vai jogar próximo. Pedrão vai jogar. Bom. Mas quem sai? Porque o Jussani tomou o terceiro cartão amarelo, o Jussani e o Viçosa. Isso. Então deve entrar o Pedrão e o Belusso no ataque. Bom, bom. O João Paulo não tomou o terceiro, não? Não, infelizmente não. Ele não consegue nem tomar cartão. É impressionante. Ele não bate lateral, ele não faz cruzamento, não chuta, não toma cartão amarelo, não dá nada. Nem amarelado, acho que ele tá, não. Nada, vou até verificar nada. Aqui quantos cartões ele tem, mas eu acho que nem isso, viu? Impressionante. A América já entra com 10. E ontem, a única jogada que ele teve oportunidade, falei assim, se esse cara fizer esse gol, eu vou queimar minha língua. Que era o lance que o Fernando Leal fez, foi o único lance que o Fernando Leal tocou, repôs a bola no pé do jogador, que era no pé desse João Paulo. Ele caminhou, ele veio na velocidade, falou, agora ele vai dar uma bica. Na hora que ele foi dar uma bica, ele deu outro, o cara do Cruzeiro deu um rapa, levou a bola e ele consegue voltar, né? Esse que é o problema. Então, assim, esse cara a gente tem que ficar esperto, porque eu acho que vai... O Aderlan, nós vamos ter saudade do Aderlan, apesar do Aderlan ser lateral direito. Meu Deus, eu vou queimar minha língua. O Lucas Bolívia é boliviano mesmo? Achei que ele era boliviano. Só... É boliviano. A Santa Cruz, ela se erra. O Caboclo tomou um cartão amarelo só, bicho. O João Paulo só tomou um, tem que tomar mais dois, bicho. Ah, não vai dar, não. Mas é isso muito. Aí, o cara sabe que é ruim, ele pensa o quê? Vou tomar amarelo pra dar chance pro reserva? É, faz sentido. Ah, que bacana. Olha que beleza. Deixa eu ver onde é que ele toma cartão aqui. Nem mostra qual que é o jogo que ele toma cartão, não. Mas diz que ele tomou um aqui. Agora, ontem no jogo... sei lá, acho que vocês que, o Henrique, eu sei que viu pela televisão, aquele lance do Mateuzinho com a canetinha, aquele foi tinha um minuto de jogo já? Acho que tinha, sim. Tinha, mais de um minuto? Tinha. Foi bem, mais de um minuto de jogo tinha, não foi na saída de bola, não, tanto que a bola quando saiu, a bola saiu pro esquerda, debaixo da tela, né, da TV, de cima pra vocês. O legal do lance, que assim, foi um lance de Pelé e consequência de Macalé, né? O que eu mais achei impressionante é que o Egídio não varou ele no meio, né? O Egídio não aceitou bem, não entendeu. Ele não entendeu o que aconteceu. Ele não entendeu. Mas aqui, o Egídio, vocês estão lembrados do clássico do brasileiro contra o Cruzeiro? O Mateuzinho engoliu o Egídio. O América, acho que perdeu de 2-1. O América saiu perdendo de 2-0. E aí esse 1 aí, se não me engano, foi um gol do Mateuzinho. O Mateuzinho, não sei se ele entrou durante a partida, mas ele fez chover pelo lado do Egídio. Talvez por isso o Berola também tenha sido destaque do primeiro tempo ontem. O Egídio é um ponto a se explorar quando a América joga contra o Cruzeiro. É porque o Egídio não é um lateral marcador, né, cara? Ele O grande diferencial dele é a bola cruzada, ele chuta bem, cruza bem. Achei que eram os vídeos nas redes sociais. É, aí é piscininha amor, né? Piscininha amor. Ele bomba no Instagram. Agora, defensivamente, mas ele é melhor que o João Paulo, temos que combinar. Eu troco. Se quiser, eu troco. Muito bem. Tem dois comentários aqui que eu não sei a que se referem. O Adolfo mandou um repatriar o Elvis. Que Elvis? É, que tava falando Leslie. De meia, né? O Elvis, que camisa 10, que já jogou aqui. Quase, a última vez que eu vi... Ah, isso tem uns 5 anos. A última vez que eu vi, o Elvis tava no Botafogo, se eu não me engano. Aliás, o Botafogo é aqueles caras que dão certo sempre em um clube. O Botafogo é a casa dele. Aí você tá falando de cara velho, veterano. Aquele Douglas que tava no Grêmio, acho que ele foi jogar no Londrina, foi isso? Não, foi pro Avaí. Pro Avaí. Pô, Douglas, o cara macaco velho, você acha que pra Série B não é um jogador bom de bola pra jogar pela América? Então isso é muito relativo. É, mas eu não sei se ele queria vir para uma Série B, né? Não sei. Foi para a Série A, né? Eu não sei se o Douglas... Se for para cara velha, eu tentaria aquele Danilo. Danilo. Que foi para o Vila. Já que é para pensar num cara idoso. Vocês estão montando time é para o showball É aquele futset, né? Porra, vocês estão de sacanagem, velho. Vocês estão de sacanagem comigo. Pelo amor de Deus. Não, é isso que eu quero dizer. Eu tô falando o seguinte. A gente sabe que você tá aqui pra defender a parcela da terceira idade. Você tem essa sua agenda, a gente não critica, a gente entende. Não, eu defendo. Eu defendo alcoólatras e idosos, por isso que indiquei o Douglas agora. Então, o Adolfo tá mandando que o Elvis foi bem no Criciúma e o Zé Alves Aguiar mandou segundo no ranking As Marias. Eu não entendi isso. Segundo em qual ranking? Acho que foi na hora que eu falei que o Cruzeiro é um dos 5 times, pra mim, do Campeonato do Futebol Brasileiro. Ah, tá. Você falou isso? Que bobagem. Falei. Nossa, você falou uma bobagem dessa e o Zé Alves falou uma bobagem maior ainda. O Cruzeiro não é segundo de jeito nenhum. Mas tudo bem. Vocês estão no direito, vocês. Bale com a Latina? Bora. Então vamos. Bora. Henrique. Tá cortando meu microfone? Tá. Cortou. Ah, cara, então. Meu microfone foi pro saco. Paciência. Deixa eu ficar quieto aqui, que se eu mexer ele dá mau contato. Estátua. Como é que é? Estátua. É mais ou menos isso. Nossa. É isso, ele dura mais ou menos um ano mesmo, gente. É isso aí, tava na hora dele chegar. Eu acho que foi esse pau que deu no programa passado, inclusive. Aquele que eu não terminei. Cadê, gente? Cadê o resultado aqui? Bale com Latina. Tá difícil de achar. Vai lá, Thales, dá seu primeiro voto qualificado, não, né? Seu primeiro voto como titular. Colatina, bala pode primeiro? Pode ser Colatina primeiro, vai. Colatina, eu vou de João Paulo. João Paulo, Alisson. Ontem, disputa boa, hein? Os dois laterais e o Toscano também, achei que foi muito mal. Eu vou votar no Leandro Silva. Leandro Silva, muito bem. Marcão? Os laterais, dos programas que eu participei, eu tenho votado... constantemente nos laterais. Eu não esperaria nada desses dois caboclinhos no jogo contra o Cruzeiro. Eu esperava que o Toscano fosse o diferencial do América. Então, assim, não que os laterais tenham jogado bem, pelo contrário, mas eu esperava do Toscano futebol, e ele não apresentou nada, cara. Então, assim, pra mim, o Colatina é o Toscano. Aí você tá falando da expectativa e, né, como você já não tinha expectativa dos laterais. O que eu te falei, a gente entra com 10. O João Paulo, pra mim, é o Aderlan de 2019. Então eu ficaria entre o Leandro Silva e o Toscano. E o Toscano realmente jogou muito mal, cara. As tomadas de decisão dele foram todas equivocadas, não chutou para gol. O primeiro tempo dele foi pífio, o segundo até melhorou um pouquinho. Não, eu concordo. Eu só tô dizendo que, assim, essa regra de que não pode votar no café com leite é você que tá estabelecendo. Aqui não existe ela, não. Realmente, tô estabelecendo. Agora. Eu vou votar no café com leite, eu vou votar no João Paulo. Tá mal demais, tá. Assim, é absurdo. Então, não tem jeito. O voto popular foi também no João Paulo, 34%. Viçosa e Toscano ficaram com 28%. O Leandro Silva ficou com 10%. Então, o João Paulo levou Colatina. Thales, bala. Zé Ricardo. O Alisson. Ontem o Zé Ricardo, vou te falar, viu? O Tite estava vendo o jogo? Realmente? Passou na TV, Henrique? Não passou na TV. Eu acho que não estava, exatamente porque não passou na TV. Não foi comentado nem nada, porque seria comentado, né? Sim, e de verdade, acho que se o Tite estivesse ali, no mínimo um comentáriozinho com o auxiliar dele, falando, e esses 5 aí? No mínimo isso ele teria feito. Desculpa, Henrique, até porque O Zé Henrique. Eu jogava daquele jeito também. Também jogava com a 5. Mas plantado. Bicho, vocês não viram meu futebol. Vocês não viram. Ainda vejo. Nós demos sorte demais. Henrique, eu tenho que ver o futebol do Sérgio todo domingo. Né? Hoje eu não aguento. A sorte de vocês é que eu não tenho mais joelhos, senão eu ia mostrar. Mas assim, o Zé Ricardo ontem, ele colocou no bolso o queridinho do Tite, que é o Rodriguinho, né? É, jogou muito mais do que o Rodriguinho. Anulou o Rodriguinho. Então eu acho que ali ele foi do caralho. Também acho, tava merecendo a convocação ontem. Tomara que o Adenor tenha vindo. Quem não votou ainda? Marcão, eu já vou votar aqui. Eu tava na dúvida entre Zé Ricardo e o Berola. Mas o Zé Ricardo com bola demais, gente. Zé Ricardo tá impressionante esse ano. O Bernardo Moreira tá dizendo que os auxiliares do Tite estavam no estádio. Então vou no Zé Ricardo, já levou, e eu sei, Marcão, só para concluir. Eu vou votar no Zé Ricardo, obviamente, porque ele desarmou, fez lançamento, brigou, ainda chutou a gol. Foi uma defesa do Fábio, que ele chutou. Nosso único chute do primeiro tempo, né? Foi do Zé Ricardo. Então, assim, entrou de carrinho, então assim, ele foi, não vou falar, quase perfeito, mas eu queria dar um voto de... É honrar o mérito ao Jussani, que a gente tem criticado bem o futebol dele, por questão de peso, de lentidão. Ontem eu achei ele bem, bem tranquilo, bem seguro, cometeu uma ou duas falhas no máximo. E o Neto Berola é aquele jogador que ele é pronto à confusão mesmo. Mas o Zé Ricardo, para mim, não só por esse jogo, cara, ele tá muito regular, tá muito maduro, né? Ele cresceu muito. Eu tô muito satisfeito com o futebol dele, vou votar nele. Beleza. Então é isso. Voto popular. O Zé Ricardo. O Zé Ricardo ontem... ele foi escolhido também pela equipe da Itatiaia, né, o melhor do jogo. E pela Fiat, como destaque da partida. E ele recebe, e é sempre muito engraçado ele receber do prêmio da Itatiaia, porque tem muito tempo que eu não vejo um jogador tão, tão autêntico falando com a imprensa assim. E toda vez que ele recebe, ele termina falando assim: Deus que ajude pelo relógio. Eu acho o máximo, velho. Eu acho o máximo aquilo, porque é como se ele estivesse conversando com alguém assim na casa dele e tal. É sensacional. Ele muito é muito simples, gente, né? Ele é muito gente. Aqui também na votação popular também, Zé Ricardo levou com 79%. Berola 13%, Jussani 3%, Leal ficou com 5%. Foram nossos 4 selecionados de ontem. É isso então, senhores. Temos algo mais? Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Teve uma notícia ruim que estava rolando agora no grupo do WhatsApp. Eu não consegui ver, mas parece que o América está perdendo, não sei se algumas profissionais ou se perdendo, de repente, até o time inteiro do feminino para o Cruzeiro. É uma história ainda bastante incompleta, né? Estou trazendo aqui como algo em aberto ainda, mas o Cruzeiro vai precisar de um time feminino, assim como isso. Todos os clubes que estão na Libertadores, né? Uhum. E tomara que isso não aconteça, até porque, por ter sido o primeiro dos grandes aqui de BH a ter investido, a gente criou um carinho especial pela modalidade. Vamos lá, gente, é aquele momento de ser realista. Eu vi gente comentando de que houve uma alteração na direção do futebol feminino, não sei se foi a Bárbara que saiu. Eu li por alto, tá, gente? Eu não me aprofundei. O Zé Alves, que tá aí, se tiver mais informação, Zé Alves, você que acompanha muito o feminino, pode comentar aí pra gente, a gente lê aqui ao vivo. Vamos combinar? Isso é esperado, né? No momento em que você tem a CBF, eu acho que o primeiro a Conmebol falando que para disputar a Libertadores vai ter que ter time feminino, eu acho que a CBF já tomou alguma medida nessa direção também, de que em algum momento os times que forem disputar a Série A terão que ter um time feminino. Eu acho natural, gente. Assim, não sei se foi a razão dessa... O Zé Alves Aguiar está aqui dizendo que só apresentaram 13 meninas do time do ano passado. O América, a gente sempre soube que a situação delas não era exatamente profissional, elas não tinham um contrato, né? O time do feminino do América não é exatamente um time profissional, embora o América embarque e tenha investido mais que os demais, me parece que um contrato profissional com as meninas, esse time ainda não tinha. Me lembro de ter visto, acho que no BID, alguns contratos das meninas, alguma coisa assim nesse ano, mas eu acho absolutamente natural que no momento em que Atlético e Cruzeiro, com o dinheiro que tem, com o nome que tem, começassem a montar seus times, eles iam atrás do time que está levando tudo aqui em BH, dois times que estão levando tudo em BH, o América principalmente, mas tem outros também que têm feito bons trabalhos, para fazer o seu time. Isso era a coisa mais natural do mundo. Eu não vejo isso como uma falha da diretoria em não conseguir renovar, em não conseguir segurar as meninas. Eu acho natural, gente. Eu acho sinceramente muito natural. Quem acompanha essas meninas nas redes sociais, e aí desde que o América começou tal, dá maior visibilidade no futebol feminino, principalmente no Instagram, eu comecei a seguir as meninas todas para dar um apoio, para fazer comentário lá, levantar a moral delas. Papel de torcedor, né, gente? É isso que a gente faz, né? A maioria às vezes gosta de ficar sentado só recebendo os louros e fica criticando a diretoria, mas papel de torcedor é torcer também, dar um incentivo. Então eu sigo muitas delas, e assim, fora de temporada, na hora de comentar nas férias, ou na hora de comentar o futebol masculino, você via, várias delas declaravam que eram atleticanas, que eram cruzeirenses, postavam fotos com a camisa de Atlético, de Cruzeiro, o que é natural, absolutamente natural, né? Seria uma bobagem imaginar que essas meninas tivessem, elas devem ter algum carinho pelo América, com certeza tem, como todos os atletas, pelo menos eu acredito, né? Como os atletas do profissional que passam pelo América também, que demonstram depois esse carinho pelo América, mas eu acho um movimento absolutamente natural. O Zé Alves está comentando aqui que o Atlético pegou o Pro Inter da barragem Santa Lúcia, é um caminho também, né? Já pega um time qualquer aí que não tem nenhum grande vínculo e já encampa, mas é isso, não sei, eu não tenho muito o que criticar nesse ponto não. Vocês querem comentar? Eu acho que torcer para que o América, pelo menos, consiga, de repente, continuar, né? Que perca as profissionais, mas que consiga renovar, por mais que de repente aposte em algumas peneiras aí, com de repente meninas mais jovens, e que comece uma reconstrução aí, mas que não abandone, né? Que isso, continue. Exatamente. Tem outra notícia que eu achei que era a notícia ruim que você ia comentar também, que foi a notícia dos problemas do CT em relação aos laudos e vistorias, sim, e etc e tal. E aí aquela que me dá muita preguiça de ver o torcedor do América assim, mas a Globo só foi no CT do América? Não, eu vi a matéria da Globo falando que ela foi nos três. Chegou na porta da Toca da Raposa, a Toca da Raposa não deixou entrar, o América tinha laudo faltando, e o Atlético chegou, chamou, vem cá pra você ver, ó que bonitinho, mostrou os laudos todos, e tava tudo certinho. Sendo que o CT do Cruzeiro que não deixaram entrar é a Toca original, onde a seleção brasileira já concentrou. Foi para a Copa de 86, se não me engano? 82, 86. 86. 82 também? Também. Eu lembro de 86, eu lembro de ter ido lá ver treino da seleção quando era menino. Meu pai me levou lá. Mas saí ileso. Então, assim. não vejo. Assim, achei muito engraçado o povo começar a criticar um jornalista por ter feito a matéria, quando, desculpa, gente, isso aí é óbvio, a gente tem que cobrar, aí sim, cobrar da diretoria. Eu acho engraçado, o povo cobra umas coisas da diretoria que são absolutamente naturais, que a diretoria não necessariamente errou no caso. Quando a diretoria claramente está em erro, deixou de apresentar o laudo, cadê a vistoria, cadê, sei lá que documento está faltando, mas vai, laudo do bombeiro é um que me parece que está claro que está faltando. Tá. O América tirou os meninos, botou em hotel. Então, aí, agora é a hora de cobrar a diretoria. Entendeu? Não, e só tirou do hotel, e só teve essa questão, porque teve a tragédia do Flamengo. Senão não tinha tirado, ia ficar elas tirado. Por elas. E aí eu vejo o depoimento. Isso eu fiquei com vergonha e achei ridículo o que o membro da diretoria lá foi Racilan. Cara, que justificativo. Entendeu? Foi pife. Nós estamos errados. Porque toda vez que vem crítica, o Davi Luiz criticou a base do América, porque não sei o quê, e que parará, que não, imagina que não é assim, quem é esse cara, ninguém sabe que ele passou por aqui. Tá, vamos dizer que é isso mesmo, né? Talvez o registro não seja tão bom assim, ninguém lembra da passagem dele. E ele efetivamente tenha passado. Por que ele ia pegar o América para Cristo assim, de graça? O que Davi Luiz está preocupado para desmoralizar o nome do América se ele não tivesse passado por aqui? Não consigo entender por quê. Beleza. O outro foi desenterrado aí durante essa semana, um imbecil qualquer aí no Facebook, desenterra aquela matéria de 2, 3 anos atrás do Felipe Vizeu, falando que passou por maus bocados aqui na base do América. E aí, quem é esse cara? Esse cara não é ninguém, e não sei o quê. E num dado momento, nem era discussão, nem era comigo, a conversa nem era comigo. Esse imbecil lá chega uma hora e fala assim: melhor morrer, como é que é? Melhor passar fome do que morrer queimado. Meu amigo, melhor nenhuma das duas situações, melhor barriga cheia e segurança, que tal? Eu acho que esse é o melhor. Então, assim, pelo visto, não estou falando que o negócio ia pegar fogo amanhã, gente. Ninguém acredita nisso. Agora, que os cuidados todos não estavam sendo tomados, isso fica claro. Isso fica claro. E eles assumiram o erro, foi o que eu disse anteriormente. Se não tivesse acontecido a tragédia, ia continuar a mesma coisa. Isso. Esse que é o grande problema. Você está falando da questão das categorias de base e tudo. O Danilo, que joga no América... Eu tava vendo uma reportagem. Ele doou 50 doou. Mil reais, teve negócio? Foi 20 mil reais ou 20 mil dólares, sei lá o que é. É um negócio assim, eu lembro disso. Porque ele falou assim, putz, as condições não são das melhores, eu vivenciei isso no América, eu tô doando, pelo que o América fez por mim. Ele já tava na Europa, tinha vindo aqui no BH pra ver família, pra vir pra cá, passou lá no CT pra visitar, pra encontrar os amigos do passado, quem trabalhou com ele desde a base, né, com quem ele tem lá carinho, viu que a situação tava ruim, doou uma grana, que se eu não me engano era pra comprar umas TV, não era isso? Exatamente. Era pra comprar TV, pros meninos ter entretenimento, televisão, pros meninos ter um entretenimento, alguma coisa pra fazer na hora de folga. Aí o Alencar, depois, eu lembro que o Alencar era, se eu não me engano, era presidente da época, todo cheio de dedos, não, porque nós vamos botar 500 mil reais lá, já tá aprovado aqui, não sei quem, já vamos fazer, e parará. Gente, cadê? Será que fez? É porque ao contrário do Felipe Vizeu e do Davi Luiz, que tiveram uma passagem rápida e não tiveram identidade nenhuma com a América... O Danilo tem. O Danilo tem e teve gratidão com a América. Exato. Ele poderia muito bem chegar aqui e detonar, falar que é uma porcaria, não tem entretenimento nenhum, o cara entra em depressão, sai de casa, duve, não tem nenhum lazer dentro... Cara, então a gente tem que parar e também... Ele não fez pra aparecer, não. Ele ia fazer na miúda. Jornalista que desenterrou isso dele. Exatamente. E aí caiu na mídia, o Alencar passou vergonha. O América passou vergonha. É. Enfim, esse tipo de coisa é muito perigosa, entendeu? Assim, eu fiquei com vergonha ao ver o depoimento do Racilan no Globo Esporte, cara. Fiquei assim, nem vi. Putz, nota, deprimente. Nem vi, não esperava outra coisa. No dia que teve o acidente do Flamengo aqui, nós comentamos aqui, no começo do programa eu falei aqui, que falou, ó, a gente sentia e tudo mais, e que esperava que o América estivesse revisando tudo, para além do que é exigência, entendeu? Coloca detector de fumaça, coloca sprinter, tiver que fazer reforma para você botar porta de emergência com barra de com as barras de empurrar, igual tem em shopping, cinema, caralho, é quatro, faz. Nós estamos falando de um monte de menino que tá ali. E além dos meninos, qualquer funcionário que trabalha na América, os profissionais que estão na América, essas pessoas têm direito a ter segurança no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho. A América não está fazendo favor para essas pessoas, não. A América investe buscando, sim, ter um retorno futuro com essas meninas, seja jogando no próprio clube, seja com uma venda, seja lá o que for. Mas esses meninos também estão se doando para a América. Também estão lá nessa parte do contrato. E o clube tem que fazer de tudo para que seja tudo perfeito. Até que seja tudo muito bem feito. E não estava sendo bem feito, não há desculpa que se dê agora. Não tem que dar desculpa. E aí a torcida, ao invés de, no momento certo, de criticar o clube porque está fazendo cagada, aí não, vai criticar o repórter que expôs a cagada. Eu não consigo entender. É muito difícil para mim entender essa relação da torcida do América com a diretoria. De criticar quando não deve criticar e passar pano quando alguém de fora aponta que fala, essa merda tá errada. E estava errada mesmo. Então, é esse o América que eu quero ter. Quero ver o América direito, fazendo as coisas direito. Mais alguma polêmica, algum comentário sobre isso? Eu acho que isso aí é aquele, sabe aquele sentimento assim, de que às vezes tem uma pessoa da sua família que você fala mal, mas se alguém de fora falar, você sai pra defender? É um comportamento imbecil pra mim, porque não faz sentido. Eu sempre falo aqui no programa que a gente tem que criticar aquilo que cabe crítica, elogiar aquilo que cabe elogio. O América tem, e seja essa direção de agora ou direções passadas, tem inúmeras questões que merecem elogios, tem inúmeras questões que merecem críticas. Neste caso aí, não tem defesa, gente. Não adianta ficar querendo atacar a imprensa, não adianta ficar... Eu vi também algumas pessoas indo numa linha assim de... Porque começou a pipocar, que parece que o Atlético Paranaense também iria regular, e aí outros clubes também organizados... Não estariam 100% regular, e pessoas tentando relativizar isso, né, e falar, tá vendo, não é só o América e tal, também não cabe, gente, porque se o América não tá fazendo certo, o problema é do América, e tem que fazer, porque a gente tá percebendo, e o 2019, apesar de estar sendo um péssimo ano para um péssimo início de ano, mas ele talvez esteja servindo de lição, assim, se você fizer certo, a coisa dá certo. Se não fizer, uma hora vai dar merda sim. Não adianta a gente ficar com esse pensamento de que deixa lá, não vai acontecer nada não. Uhum. O que vai acontecer com a gente? Acontece. Se não fizer bem feito, se não fizer certinho, uma hora acontece. Essas normas não existem à toa. Elas existem para ser seguidas porque alguém já estudou aquilo profundamente e percebeu que essas coisas fazem sentido. Um projeto de combate a incêndio, um AVCB do Corpo de Bombeiros, isso não é por puro capricho, isso é porque comprovadamente dá certo. O Alisson, isso se chama protocolo. Eu que trabalho na área de saúde, a partir do momento que você toma um protocolo a ser seguido, a chance de alguma coisa dar errado é mínima. Por isso que existe protocolo. É segurança para os profissionais que trabalham e para os pacientes que nada de errado ocorra. Então essa questão de segurança aí do centro de treinamento tudo, é seguir o protocolo. E o América não estava seguindo. Esse que é o problema. Então isso não tem defesa, cara. Ou faz ou não faz. Entendeu? E o América estava errado. O que, além de estar errado, para mim é justificativo mostrar a cara do jeito que foi ridículo. Tudo bem, tinha que mostrar. Então coloca um cara com mais qualificado para explicar a situação. Porque foi assim, eu fiquei com vergonha quando eu vi a entrevista do Racilã. Agora, foi o que o Levi Coupe falou aquele dia, quando ele abriu a entrevista da coletiva do Atlético, disse, agora vai aparecer uma porção de centro de treinamento, precisou ter uma desgraça para todo mundo investigar. E tem uma porrada no Brasil. Tá errado, não adianta tampar o sol com a peneira. Agora, um outro ponto que eu queria levantar também é o seguinte, estamos falando aqui da questão da culpa da América, parece que isso é unânime entre a gente, e eu concordo 100%. Agora, é impressionante o oportunismo que aparece também, né? Coisa de 2-3 dias depois, a Prefeitura de Contagem estava lá batendo no CT da América para cobrar alvará de funcionamento e adequações e coisa do tipo. Tá errado? Tá não. Se foi atrasado, melhor que seja assim. Mas também é impressionante ver como que o Estado brasileiro é falho na cobrança disso, na fiscalização desse tipo de coisa, e talvez esse também seja um grande motivo, né? As fiscalizações, se elas andassem em dia, se elas fossem rigorosas da forma que tem que ser, os clubes e as empresas privadas, vamos dizer assim, elas andariam na linha, nem que seja forçadamente, né? Eu fiquei impressionado também com o oportunismo e com um pouquinho ali, um percentualzinho, uma lasquinha de cara de pau, né? De agora eu vou lá posar de herói. Existem duas correntes, né? Existe aquela corrente de pensamento que... Existem outras também, mas vamos lá, botar duas principais, que é aquela que quer isso, quer uma fiscalização maior, mais efetiva e ativa do Estado, indo atrás para fiscalizar tudo. E tem aquela outra galera que acha que, ó, não, o Estado estabelece as regras, cabe a quem for fazer dentro das regras, e esse cara vai ser cobrado dele depois o ônus. Se ele fizer merda, se der alguma coisa errada, esse cara vai ter que pagar pelo ônus. Esse que pagar pelo ônus estaria a cargo do Poder Judiciário, né? Muito bem, as duas coisas não funcionam no Brasil. A fiscalização, principalmente, porque qualquer área que você olhar, qualquer área que você procurar saber, procurei uma área que seja do seu interesse, que seja do seu negócio, que seja próxima a você, descubra lá quantos negócios atuam naquela área ou qual que é a área de fiscalização daquele seu negócio e veja lá quantas pessoas estão encarregadas de fazer a fiscalização para esse espaço ou para esses negócios, enfim. Você vai ver que vai ter um número que, assim, é humanamente impossível que aquele grupo de pessoas tome conta de toda essa capacidade, toda a necessidade de fiscalização que tem. Ouvi um dado essa semana aí, não fui conferir, não sei como confirmar, mas me pareceu de uma fonte jornalística séria, de que para fiscalização de barragem, Minas Gerais teria 39 servidores públicos, para mais de 700 barragens, não só de rejeitos, mas de barragens em geral que você tem em Minas. Como é que você espera que 39 pessoas dê conta disso? Não vai dar. Se você olhar no Corpo de Bombeiros o número de pessoas destinadas a fazer fiscalização desse tipo de coisa, eu tenho absoluta certeza que você vai achar um número baixo. Então, assim, concordo com você, é porque o assunto está em pauta, que ele virou notícia, e é assim que essas coisas acabam andando por aqui, a coisa vira notícia, então passa-se todo mundo a ter um olhar mais crítico a respeito disso. Foi assim com a Boate Kiss, deveria ter sido assim com a barragem de Mariana. Enfim, outras tantas tragédias que a gente já viu, e é nesses momentos em que o olhar fica mais crítico e que aí um repórter resolve, peraí, aí, como é que é essa parada? Né? Esse trem está funcionando ou não? Como é que é feita essa fiscalização? Então é isso, eu me lembro do acidente do Legacy lá da Embraer, que bateu no outro avião, no avião da Gol, caiu, né? Tem ali uma zona de sombra do radar, não tem radar ali. Não tem ninguém perguntando se tem ou não tem radar naquela área. Eu te confesso que não sou da área, não sei nem se é necessário um radar naquela área, se faz falta, se não faz. Enfim, acho que tem outras coisas além da falta de radar contribuíram para aquele acidente. Mas é nesses momentos que alguém vai perguntar por que não tem radar ali. Porque no meio do Mato Grosso, de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso caiu, né? Amazonas, não lembro direito. Pros ladinhos da beira ali. É, eu não tô viajando com eles lá de lá, não. Nunca foi uma preocupação minha, não. Não sei se tem, não sei se não tem. Aliás, eu já viajei pra Porto Velho, passei por aquela área certamente, mas não era minha preocupação. E aí, na hora que acontece a merda, é que as pessoas vão procurar. Se tem, se não tem, se não tem. Enfim, a América estava errado, que corrija e que isso não volte a acontecer. Temos algum outro assunto? Vou só ler aqui, só para não deixar a galera no vácuo, os comentários sobre isso. Bernardo Moreira falando que o América tinha falado que ia renovar o time esse ano, o time mais novo, deve estar falando feminino. Deixa eu ver o que mais. Bernardo Moreira, Alencar colocou uma grana no CT de Santa Luzia. Retornaram, mas imagino que seja, reformaram, né, Bernardo? Reformaram muitos quartos e fizeram outros módulos. No Rio, a prefeitura não tem os laudos também, é bizarro. É, então assim, tá errado. A questão toda aqui é, a outra não tem, então nosso erro é menor? Não, não é. Nosso tá errado. E cabe a crítica ao América nisso. E agora, que bom, que o holofote tá dado e que o América corrija isso e que isso seja mantido. E isso vai dar fruto lá na frente depois, tá? É, se o América já tivesse fazendo isso certo antes, se o América já tivesse tudo direitinho, se o América tem um CT de 15 anos, 16 anos, você acha que isso não reverbera no mercado? Nos olheiros, nos empresários? Porra, vai treinar na América. Não América quem? Hein? Reverbera. Não reverbera. Espera aí que eu vou pressionar aqui. Entendeu? Eu já contei aqui o caso como é que eu virei americano, que foi meu bisavô, que veio do interior pra jogar bola, veio jogar no Atlético, e aí o amigo que, da cidade lá, que ia ceder o quarto pra ele, deixar ele morar lá uns tempos até ele se estabelecer, foi esse amigo que virou pra ele e falou assim, ó, o campo do Atlético é uma bosta, não tem nem grama, do América tem, vai jogar na América. É, entendeu? É um caso pitoresco, e lá da década de 20 ainda, mas se o América estivesse fazendo isso bonitinho hoje, pode ter certeza, só. E isso depois os meninos ficam sabendo. E aí vai treinar onde? Onde que você tem melhores condições? Você vai pra lá, né? É investimento, e depois dá retorno. Algo mais, senhores? Eu só queria abrir um parênteses aqui sobre essa aquisição do Decadentes, que o negócio é tão bom que eu estou conversando aqui, eu já vi que a central de fãs aumentou tanto que a minha irmã está escutando o programa, então nós passamos de 9 para 10 ouvintes. Que maravilha! Muito bem. Então damos aqui as boas-vindas à família Maciel, que certamente vai bombar aqui a audiência do programa. Ficamos por aqui, então? Ficamos por aqui. Então é isso. Senhoras e senhores, próximo jogo é domingo que vem, contra o Boa, sem Jussane, sem Paulão. Eu não sei que hora que é o jogo. É sem Jussane e sem Viçosa. Viçosa, falei Paulão, viajei agora. É. Jussane e Viçosa. Semana que vem não entra umas 4 horas o jogo, não? É isso que eu quero ver aqui agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que tá eu marcado aqui. Que é 5. É 5. Provavelmente 5 horas. 5 horas? Esse povo não sabe que o horário de verão acabou, não? Então tá, então é 5 horas. Então sendo 5 horas, o jogo é fora de casa. E aí vocês veem o que é programa domingo ou segunda? Provavelmente domingo, 8 horas. Provavelmente domingo, 8 horas. Então é isso. Então até semana que vem. Um abraço a todos e tchau, tchau. Valeu. Falou. Falou, galera. Boa noite.